Nos últimos 35 anos, o Brasil melhorou muito. Mas nós não conseguimos encurtar a distância entre os extremos. É como se o Brasil que tem fizesse questão de só olhar de longe para o Brasil que não tem. Agora, o tempo está passando, esse quadro está se agravando e a humanidade é uma espécie de fumante inveterado com enfisema pulmonar. Mas quando chegamos mais perto de nossas contradições, vamos entendendo melhor o que se passa conosco. Ainda que isso nos cause dor, ainda que isso nos cause comoção. Já recebeu o diagnóstico. Eu não acho a desigualdade um mal em si. Depende de como se chegou a ela. E o Brasil é um país muito injustamente desigual. E aí o problema do Brasil é enorme. É problemático.